sou de tardezinha, vai aí, até deixa comigo. A Mari, olha o Tiago Anavantu, no piu-piu do cafuné, aprendi a dançar tchutchu. Oi, oi, Anaí, pra querer Anavantu, machichando o sanduíche, quase quebra o mucumbu. E o trenzinho da sacanagem, vai queimar.